noite, o Benfica venceu o Sporting por 2-0 no Grande Derby da capital. Hoje à noite, o ponta-de-lança paraguaio Oscar Cardoso foi a estrela do encontro ao assinar os dois golos no Estádio da Luz. Cardoso atirou após quando corria o 5º minuto, mas o melhor marcador da época passada não perdoou à segunda, pouco depois, e inaugurou o marcador com o pé esquerdo, após um canto de Pablo Aimar na direita. A segunda parte ofereceu mais do mesmo, Benfica dominador, e Cardoso fez mesmo 2-0, 5 minutos após o intervalo. Bateu Rui Patrício com um excelente remate ao poste mais distante, depois de uma tabela com Saviola. Vitórias para os campeões nacionais contra um Sporting que raramente criou perigo junto da baliza contrária. No outro lado, Cardoso teve até duas oportunidades flagrantes para voltar a marcar. Fora de campo, a polícia detectou um número um pouco anormal de ingressos falsos para o jogo entre Benfica e Sporting. O intendente Costa Ramos, responsável pelo dispositivo de segurança montado para o primeiro derby do campeonato, disse que foram muitos os bilhetes falsos detectados, mas não precisou o número. Também hoje, o Braga cedeu uma igualdade a duas bolas em Paços Ferreira. Um gol já nos descontos garantiu ao Paços um empate merecido na recepção ao Sporting de Braga, depois o Paços estar a perder por 2-0. Os minhotos inauguraram o marcador por Moisés aos 11 minutos, aumentaram a vantagem por Luís Aguiar aos 55, mas o Paços Ferreira anulou a desvantagem com gols de Baiano aos 69 e Javier Coene aos 94 minutos. Ontem, o Vitória de Guimarães derrotou a União de Leiria por 1-0, regressou ao segundo lugar do campeonato. Um gol de Maranhão, aos 72 minutos, valeu os 3 pontos aos vimaranenses. Disse regressou, isto porque na sexta-feira o Olhanense tinha ganho por 2-0 ao Portimonense, no derby do Algarve, e tinha ocupado provisoriamente a segunda posição na tabela. No sábado, o Beira-Mar empatou com o Marítimo uma bola em Aveiro, e o Vitória Guimarães ganhou a Leiria por 1-0. Já hoje, Rio Ave 2, Académica 2, Naval 1º Maio 0, Vitória Súbal 0, Paços Ferreira 2, Sporting Braga 2 e Benfica 2, Sporting 0. Amanhã jogam Nacional e Porto na Madeira. Mesmo sem jogar, os portistas estão na frente com 12 pontos, menos um jogo. Guimarães é segundo com 11, Olhanense terceiro com 9, Académica quarta com 8, os mesmos pontos que o Braga. Paços Ferreira e Sporting têm 7, o Benfica é agora oitavo com 6 pontos. Taça de Portugal disputou-se este fim de semana a segunda eliminatória, já com equipas da segunda liga. Destaques para algumas surpresas. Desde já, a derrota em casa do Desportivo das Aves por 2-1 contra o Loletano. O Coimbrões bateu em casa o Oliveirense por 3-2. O Torizense eliminou o Friamundo por 1-0, também em casa. Operário também, vitória caseira sobre o Penafiel, 1-0. União da Madeira ganhou a Trofense nas grandes penalidades, após um empate a uma bola. No único jogo que envolveu duas equipas da 2ª Liga, o Estoril Praia levou melhor sobre o Sporting Covilhã por 2-0. Restantes resultados das equipas da 2ª Liga, Gil Vicente 2, Caldas 0, Leixões 4, Vila Meã 2, Espalzende 0, Oroca 2, Fiães 0, Varzim 2, Feirense 3, Chacavenense 1, Belenenses 0, Lousada 0, mas o Belenenses ganhou após prolongamento, Santa Clara 4, Oliveira de Frades 0, Moreirense 3, Paredes 0, Fátima 2, Oriental 1. Destaque ainda para o histórico Farense, que segue em frente na taça, foi ganhar ao terreno da União da Serra após grandes penalidades. A terceira eliminatória disputa-se a 17 de outubro. O campeão inglês Chelsea continua a brilhar. Hoje bateu o Blackburn por 4-0, num dia em que um hat-trick de Berbatov ajudou muito o Manchester United a derrotar um Liverpool por 3-2. O Chelsea continua na frente da tabela da Premier League. Em Espanha, o Barcelona conquistou uma vitória no terreno do Atlético de Madrid ontem, um triunfo até pobre nos números, 2-1. Os campeões mereciam mais. À exibição de Iniesta, Xavi e Messi, faltaram mais gols. No final, destaque para a lesão de Messi, que pode ser grave. Ontem, o Real Madrid foi ao terreno da Real Sociedade ganhar por 2-1, gols de Di Maria e Cristiano Ronaldo. A Liga Espanhola é comandada pelo Valencia, que venceu o Hércules por 2-1, e somou os 9 pontos já disputados na prova. O Brescia terminou hoje com a liderança do Chievo Verona no campeonato italiano. Ganhou fora por 1-0. Beneficiaram assim o campeão Inter e o Cesena, que agora repartem o comando. O Inter Milão foi ganhar ao terreno do Palermo por 2-1. O Cesena ganhou em casa ao Lecce por 1-0. Com o guarda-redes Eduardo e o médio Miguel Veloso a titulares, o Génova arranca um empate 1-1 em Parma. Agora às competições europeias. O Sporting venceu na quinta-feira o Lille por 2-1 no seu jogo de estreia nesta edição da Liga Europa. Golos dos Leões foram pontuados por Vucevic aos 11 minutos e por André Pochig aos 34. Na segunda parte, o Lille o máximo que conseguiu fazer foi reduzir por Frau aos 57. Na mesma noite, quinta-feira, o Porto ganhou em casa por 3-0 aos austríacos do Rapid Viena. Rolando aos 26, Falcão aos 65 e Ruben Miquel aos 77 minutos marcaram os golos da formação portuguesa. Quem teve pior desempenho foi mesmo o Braga, que na quarta-feira perdeu em Londres contra o Arsenal por 6-0 na sua estreia de fase de grupos da Liga dos Campeões. Fabregas e Vela marcaram 2, Arshavin e Chamá consumaram a goleada. Paulo Bento deverá ser mesmo o próximo selecionador nacional. O ex-treinador do Sporting deverá ser contactado oficialmente amanhã para assumir o comando técnico da equipa das esquinas até 2012. Segundo a agência Lusa, Gilberto Madail falou ao telefone com Florentino Pérez e, perante o não oficial dos Marengas, decidiu desistir de José Mourinho. A Federação Portuguesa de Futebol não fez um pedido oficial ao Real Madrid para ceder Mourinho para os dois jogos da seleção, porque o presidente dos Marengas deixou claro que não dispensaria o treinador. Uma fonte próxima do presidente da entidade disse à agência Lusa que não fazia sentido fazer um pedido formal, porque na conversa pessoal entre Madail e Pérez, o presidente do Real Madrid deixou claro que não libertava José Mourinho para aqueles dois jogos contra a Dinamarca a 8 de outubro e Islândia dia 12. José Mourinho é que não se mostrou muito contente com o facto e não percebe a decisão dos dirigentes do Real, apesar de respeitá-la. Quando questionado sobre a sua vontade de treinar a equipa das esquinas, Mourinho não hesitou. Se queria ir, queria, porque vou estar 9 dias de férias em Madrid, só com 3 jogadores, enquanto há jogos de seleções, numa alusão ao facto da maioria dos atletas merengues serem internacionais. Entretanto, o ex-selecionador Carlos Queiroz vai apresentar uma queixa-crime contra Laurentino Dias, secretário de Estado de Desporto, Luís Horta, presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal, e Luís Sardinha, presidente do Instituto de Desporto de Portugal. De acordo com uma fonte próxima do ex-selecionador, Queiroz entende que há indícios de fraude no processo disciplinar que foi alvo por parte da ADOP. Segundo a mesma fonte, o processo não continha nenhuma referência a uma perturbação por parte de Queiroz ao controle antidoping nos estádios da Covilhã, o que o faz pensar numa viciação a posteriori na acusação formulada contra Queiroz. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda à sexta-feira às 7h30 da tarde, ao sábado chega mais cedo às 19h. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Jukebox. Não perca na Antena Web, de segunda à sexta-feira, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, boa disposição e boa música. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias, de segunda à sexta-feira, às 20 horas, aqui na sua Antena Web. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. Excelentes misturas. Uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info. O seu site de futebol português. mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Portugal garantiu hoje a promoção ao Grupo 1 da Zona Euro-Africana da Taça Davis em ténis. O ponto decisivo no Jamor foi conseguido por Frederico Gil. Venceu o terceiro encontro de singulares da última ronda do Grupo 2 contra a Bósnia e Herzegovina. Gil impôs ao bósnio Aldin Cetis em três partidas, parciais de 6-4, 6-3 e 6-3. Confirmou assim o regresso de Portugal à divisão que antecede o Grupo Mundial da Taça Davis, em 2011, depois de 3 anos de ausência. João Sousa cedeu depois no quinto e último encontro, venceu o primeiro set por 6-4, mas não conseguiu evitar que Damir Dzumur fechasse o jogo com os parciais 6-4 e 6-1. Na sexta-feira, Frederico Gil superiorizou-se a Amer Delitz com os parciais 6-3, 6-4, 6-7, com 14-6 o tie-break, 3-6 e 9-7, num encontro que durou quase 5 horas, 4 horas e 52 minutos. Foi o mais longo da participação de Portugal na Taça Davis desde 1925. No mesmo dia, a Bósnia igualou 1-1 em eliminatória, quando Aldin Cetis triunfou sobre Rui Machado por 6-4, 6-3, 1-6 e 6-1. Ontem, apesar de uma queda de tensão de Frederico Gil, que chegou a preocupar, a seleção nacional colocou-se em vantagem ao vencer o encontro de pares. Gil e Leonardo Tavares bateram os bósnios Almar Velic e Aldin Cetic em 4 sets, 6-1, 6-4, 4-6 e 6-4. Terminou na sexta-feira a participação portuguesa no Campeonato da Europa de Ténis Mesa em Ostrava, na República Checa. Marcos Freitas e Tiago Apolónia perderam os respectivos encontros dos oitavos de final. A Polónia tinha pela frente o bielorrusso Vladimir Samsonov e perdeu por 4-0, o mesmo resultado de Marcos Freitas contra o romeno Adrian Crisan, acabando igualmente eliminado nos oitavos de final. João Monteiro tinha sido afastado na ronda anterior diante do alemão Timo Boll, primeiro cabeça de série e número 2 do ranking mundial. Etapa portuguesa da Super League Fórmula, em Portimão, Álvaro Parente conseguiu terceiro lugar na primeira prova. O Beirin Juan, João Martins no comando, ganhou. Anderlecht ficou em segundo, através de David Rigon. Álvaro Parente, o piloto do Futebol Clube do Porto, foi obrigado a desistir na segunda prova, à oitava volta, depois de perder uma das rodas do seu carro. E no final da corrida demonstrou o seu desânimo. Tudo isto seria normal se tivesse acontecido uma vez durante a temporada. O problema é que estes erros vão sucedendo a um ritmo incompreensível. Como é possível perder uma roda que foi montada ainda antes do início da corrida? Desabafou o piloto. Álvaro Parente sublinhou que é inaceitável. Coisas dessas não podem acontecer. Este tipo de erro está a prejudicar a minha imagem, assim como a do Futebol Clube do Porto, o que me deixa preocupado e muito agastado. Vamos ter que reunir com a equipa e ter uma conversa muito séria, concluiu Parente. O Sporting, cujo monolugar é pilotado pelo espanhol Máximo Cortés, não foi além do 15º posto nas duas corridas. A superfinal, que juntou as 6 melhores equipas da ronda, como sempre, foi ganha pelo Liverpool, com o belga Frédéric Verbisch. Na classificação geral, o Anderlecht lidera com 576 pontos, seguido pelo Tottenham com 562. O Porto ocupa o 10º posto com 361 pontos. O Sporting é 13º com 279. Tiago Monteiro venceu hoje a segunda corrida da etapa de Valência do WTCC Campeonato Mundial de Carros de Turismo. O piloto português da SEAT concluiu as 13 voltas ao circuito com uma vantagem de 719 milésimos sobre o francês Yvan Muller, que continua a liderar o campeonato, e 3 segundos e meio sobre o italiano Gabriele Tarquini. O piloto português conquistou em Valência o segundo triunfo da época, depois de ter vencido a primeira corrida da etapa portuguesa no Autódromo de Portimão em julho. Na primeira corrida, ontem, Tiago Monteiro terminou em sexto, a 11 segundos e meio do vencedor Tarquini. No campeonato, quando faltam disputar as etapas do Japão e de Macau, apenas duas, Yvan Muller é o primeiro, com 265 pontos. Andy Priou, britânico, é segundo, com 240. Tiago Monteiro está na quinta posição, com 158 pontos. Nacional de Futsal, segunda jornada. O Benfica ganha hoje ao Vitória de Olivais por 6-1. Também vitória folgada conseguiu o Sporting no terreno do Mogadouro por 7-1. E nova goleada, o Bolonenses ganhou em casa ao Freixeiro por 6-1. Resultados completos. Ontem, Alpendurada 5, Fundação Jorge Antunes 4. Bolonenses 6, Freixeiro 1. Instituto Dom João V 1, Fundão 3. Mogadouro 1, Sporting 7. Boticas 1, Módicos 1. AMSAC 3, Rio Ave 1. E já hoje, Benfica 6, Olivais 1. Na classificação, Bolonenses, Benfica e Fundão têm 6 pontos, venceram os dois jogos já realizados. O Sporting é quarto classificado com 4 pontos. Handball 1, também segunda jornada, destaque para a vitória do ABC sobre o campeão nacional. Os homens de Braga ganharam hoje ao Futebol Clube do Porto por 27-24 e estiveram a perder ao intervalo por 14-13. Apesar da grande exibição do seu guarda-redes Hugo Laurentino, os campeões nacionais sofreram já a primeira derrota no campeonato. O Benfica também perdeu no terreno da Sporting da Horta por 32-30, isto ontem. Resultados completos: Madeira Sade 27, Belenenses 25, Sporting 34, com eixo 7 pontos 21, Chico 28, Águas Santas 29, São Bernardo 33, Samamé 33, Sporting da Horta 32, Benfica 30 e ABC 27, Porto 24. Sporting e ABC são líderes, com 6 pontos. Samamé é terceiro, com 5. Entretanto, o Sporting, apesar de estar na frente, anunciou que o lateral direito Vladimir Petric vai ficar fora dos pavilhões durante 6 meses. O sérvio sofreu uma lesão no ombro, sendo operado com sucesso, mas prevê um longo período de recuperação. Também João Pinto não poderá dar o seu contributo nas próximas 3 semanas. O jogador saiu lesionado no embate do passado fim de semana frente ao San Bernardo, com uma contusão óssea no joelho esquerdo. Vincenzo Nibali confirma hoje o triunfo na volta à Espanha em bicicleta. Na última etapa, o vencedor foi o norte-americano Tyler Farrer, da Garmin, na tirada que terminou na Praça Cibeles, em Madrid. Farrer impôs-se ao sprint no final dos 85 km, terminando à frente do britânico Mark Cavendish, da Colômbia, e do australiano Alan Davies, da Astana. O corredor da Liquidaz, Nibali, tornou-se o quinto italiano a vencer a corrida espanhola. No pódio final da edição número 65 da prova, Vincenzo Nibali teve ao seu lado o espanhol Ezequiel Mosquera, da Racoveo, que ficou 41 segundos. E o terceiro foi o desconhecido eslovaco Peter Velic, da Colômbia, que ficou a 3 minutos e 2 segundos de Nibali. O quadro de honra da Vuelta ficou completo com o francês David Moncontier, da Cofidis, que foi pelo terceiro ano consecutivo melhor na montanha. Nibali foi o vencedor da classificação combinada e a Katusha foi a melhor equipa. O português Manuel Cardoso, da equipa Futon Cerveto, terminou pela quarta vez uma etapa no top 10, ao cortar a meta hoje na 7ª posição. Concluiu a Vuelta num lugar 128 da geral. De regresso ao ténis, Sérvia e França vão estar na final da Taça Davis. A Sérvia garantiu só hoje a qualificação para a final do Grupo Mundial. Janko Tipsarevic derrotou Radek Stefanek do 5º encontro das meias-finais diante da República Checa por 6-0, 7-6 com 8-6 o tie-break e 6-4. Assegurou o triunfo sérvio por 3-2 na eliminatória. O adversário vai ser a França, que bateu facilmente a Argentina por 5-0. Surpresa no Grande Prémio de Aragão em motociclismo, a vitória foi para Casey Stoner, o australiano da Ducati. Ficou à frente do espanhol Dani Pedrosa e do norte-americano Nicky Hayden. O líder da geral, Jorge Lorenzo, desta vez foi quarto. Lorenzo, mesmo assim, está na frente da classificação, confortavelmente com 284 pontos. Dani Pedrosa é segundo com 228, aproximou-se um bocado. Casey Stoner é terceiro com 155. Em Moto2, vitória italiana em Espanha. Andrea Iannone ficou à frente de Julian Simon e do húngaro Gábor Tamacci. Tony Elias, o espanhol, está na frente com 224 pontos, seguido por Julian Simon por 148. Andrea Iannone tem 144. Categoria mais baixa, 125 cm cúbicos. Vitória espanhola, vitória caseira. Paul Espargaró superou com o compatriota Nicolás Terón e o britânico Bradley Smith. Terón está na frente do campeonato com 208 pontos, agora apenas mais 6 que a Espargaró, tem 202. Marc Márquez, também espanhol, tem 197 pontos. As duas rodas a fecharem a edição de hoje do Desporto Antena, voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!